disseram. Eu vivo a vida rimando. Cê quer escutar? Me perder de malandro. Eu vivo a vida rimando. Cê quer escutar? Me perder de malandro. Eu vivo a vida rimando na baia, no trampo. Tô em todos os cantos. Onde o som tá tocando, é só chamar que eu vou. Assim que eu sou, porque disposição nunca me faltou. O bom malandro vai bem no plim plim, no blim blim, no sacó de balanço e swinga também. Deixa o cavaco tocar, a rapa se aproximar. MPB de malandro, em todas as quebradas, quem é, tá ligado? Aumenta o volume do rádio. Terminal e W negro faz o som bater pesado. Levanta a mão os guerreiros, as mina os maloqueiros. Tamo desde o começo, mesmo sabendo do preço. Que isso vai custar, quanto vão nos cobrar? O que importa é formar atitude e lugar. O respeito, a moral, tudo isso incomoda. Os palcos holofote e as roupinhas da moda. E nós tá por quem tá, por lutar pra vencer. Tipo gangue, o meu bang não põe pra perder. Por quê? Eu vivo a vida rimando. Cê quer escutar? E me perder de malandro. Eu vivo a vida rimando. Cê quer escutar? E me perder de malandro. Eu vivo a vida rimando, se não curtiu, ouve o som. Que vem dos guetos e elas, de sangue bom pra sangue bom. Som que vem da rua, que é feito na rua, pra tocar na rua, e a saga continua. Independente que te agrade ou não, eu tenho a minha personalidade e opinião. Tamo junto, é favela e quem firmou ouve o som. É vida, é paixão, é rap, é função. Tá no cavaco do irmão, tá no sangue, é função. Naquele que canta, no show, refrão. Eu vivo a vida rimando. Cê quer escutar? E me perder de malandro. Eu vivo a vida rimando. Cê quer escutar? E me perder de malandro. Eu vivo a vida cultural a favor da maré, cantando rap verdadeiro e ganhando qualquer. É desse jeito, guerreiro, companheiro do povo. Quando precisar é nós, firme de novo. Vixe, negão, tamo junto verdadeiro na melhor intenção. 470 mil manos na união. Sinto até um arrepio, vivendo a vida louca desse rap pelo Brasil, continente africano. Cantando a liberdade e trincando com os mano. Se é pelo meu povo a igualdade eu reclamo. Assim eu te chamo e a vida rimamos, por quê? Eu vivo a vida rimando. Cê quer escutar? E me perder de malandro. Eu vivo a vida rimando. Cê quer escutar? E me perder de malandro.